Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Queridos ouvintes, Santo. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela tua vida, pela disposição que Deus colocou no seu coração de você buscar o Senhor enquanto se pode achar, de você o invocar enquanto está perto. E saiba, as promessas de Deus, as 8.000 promessas de Deus, você tem direito a cada uma delas. A promessa gloriosa que o Senhor nos dá é que se andarmos em santidade, teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, para que eu e você venhamos a ter essa bênção, a bênção da salvação, da vida eterna. E lembre-se, Jesus está voltando. Todos os sinais apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vem, Ele quer te prometer paz, Ele quer te prometer vitória. E se você andar nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que sobre a cabeça do justo há bênçãos. E a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia diz ainda em Isaías, capítulo 32, no verso 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilo. No versículo 6 de Isaías 33 diz ainda, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Deus, Ele tem te prometido aqui bênçãos, bênçãos enquanto você viver nessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Para isso, vale a pena você buscar ao Senhor, você meditar na sua palavra, você descobrir o que verdadeiramente o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta. Saiba, Deus é aquele que vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Oremos, meus amados. Pai, nós nos colocamos diante do teu altar, na certeza e na convicção que o Senhor é um Deus da aliança, um Deus que promete e cumpre cabalmente tudo o que o Senhor diz. Por isso a tua palavra diz que céus e terras poderão passar, mas a tua palavra não há de se passar. Assim, Deus, eu te peço que o Senhor oriente os teus filhos a viverem em conformidade com a esperança do teu nome, na certeza que o Senhor é maior e melhor, que agindo o teu Espírito quem impedirá. Assim nós amarramos e desfazemos tudo o que não vem do Senhor, que o Senhor possa trazer luz, discernimento, poder, graça, refrigério a cada um que nos ouve, e que o Senhor ilumine a vida, o deitar e levantar, o ir e vir de cada um de nós, que as nossas decisões sejam tomadas no Senhor. Fortalece corações neste dia, e que cada um seja suprido na suficiência do teu nome, no poder do teu nome, porque agindo o teu Espírito, quem pedirá algo contrário? Nós te abençoamos e pedimos a tua paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu Deus, Deus, meu Deus, oh, oh, oh, não, não, não, não, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Com

E é por isso que a gente escuta tantos pregadores nos dias de hoje falando: hoje é o dia da sua vitória. Você veio aqui para ter uma grande vitória e você vai sair com a vitória nas mãos. Deus pode, claro, dar a vitória naquele dia. Deus faz coisas maravilhosas. Mas nós temos que entender que existem milagres que acontecem no piscar de olhos, e existem muitas outras ações que é um processo paulatino. Deus é o Deus que derrama fogo do céu. Deus é o Deus que faz milagres, sinais e prodígios. Mas Deus também é o Deus que cozinha no banho-maria, que Ele vai tratando o nosso caráter, que vai forjando o nosso ser, que vai limpando a nossa alma. Mas quantos querem as coisas do dia para a noite, porque não sabem lidar com o tempo? A palavra do Eterno diz: amados do Senhor, tudo é formoso no devido tempo, nem antes e nem depois. É no tempo de Deus. E quantos vivem frustrados, decepcionados? Quantos vivem literalmente abalados e abatidos? Porque não se entregam nos caminhos de Deus, porque não esperam nos caminhos de Deus, porque não aguardam no Senhor. Aprender a lidar com o tempo é vencer a ansiedade. É saber que Deus é o Senhor e há tempo para todas as coisas. Deus é o Deus da promessa. Deus é o Deus do cumprimento. Mas nós temos que aprender a guardar no Senhor. Eu quero te abençoar, meu amado, e dizer a você: viva as promessas de Deus, não olhando apenas as circunstâncias, mas entendendo o agir de Deus, que é eterno, perfeito e santo. Então espere no Senhor, aguarde no Senhor, e você será surpreso e surpreendido com a glória do Eterno. Permaneça conosco no próximo bloco, e eu quero convidar a você a me seguir no Twitter, @prhelder1, @prhelder1, Helder com H e um numeral. Fique na paz e Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Queridos, nesta passagem aqui mostra que Deus, Ele quer que eu e você venhamos andar na presença dEle todos os dias, em todos os momentos. E mais do que isso, não só andarmos na presença dEle, mas sermos perfeitos. Por que é necessário eu e você andarmos na presença de Deus? A Bíblia começa a contar a história de Abraão, no capítulo 12, quando diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Queridos, aos 75 anos, Abraão tem um encontro com Deus, ele tem uma experiência com o Senhor, ele começa a ouvir a voz dele. E o Senhor aqui não virou para ele e falou assim: anda na minha presença e sê perfeito. Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Ou seja, ele sabia que Abraão, como novo convertido, Deus não poderia exigir para ele, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Porque nenhuma criança anda de maneira perfeita. Criança tropeça, criança cai, criança ainda não tem aquela firmeza, aquela segurança. Mas, 24 anos depois, Abraão já tendo experiências com Deus, Abraão já andando nos caminhos do Senhor, sendo que mesmo Abraão ouvindo a voz de Deus, algumas decisões ele tomou errado. Por quê? A ordenança do Senhor era, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E o que Abraão faz? Ele abraça o seu sobrinho Ló, que foi uma tribulação na vida dele, porque em seguida, no capítulo 13, diz assim, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Abraão era muito rico, possuía prata e ouro, fez suas jornadas do Neguebe até Betel, ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Ali Abraão invocou o nome do Senhor, Ló ia com ele, também tinha rebanhos, gado e tenda. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos, e os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então, quando Abraão, no início, ele obedece em parte, quantas vezes eu e você obedecemos a Deus em parte, não andamos ali 100% na presença do Senhor, 100% sendo perfeito, porque Deus, ele quer o quê? A perfeição. Jesus também falou, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste, porque o padrão de qualidade de Deus não é igual ao nosso padrão, amados. Deus quer sim santidade. Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. O Senhor vai sempre querer de mim, de você, o quê? Perfeição. 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Deus, ele vai querer que eu e você, assim como Abraão, ele chega num determinado momento da vida de Abraão e ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Por que que eu e você devemos andar na presença do Senhor? Porque tem-se um benefício quando eu e você começamos a andar com Deus. A Bíblia diz aqui em Gênesis 3, versículo 8, que quando ouviram falando de Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Quando eu e você andamos na presença do Senhor, o primeiro benefício que nós temos, ouve-se a voz de Deus. Querido, quando você ouve a voz de Deus, o Senhor vai te instruir, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, sobre minhas vistas te darei conselho. Sabe quando é que você vai se dar mal andando na presença do Senhor? Nunca, porque o Senhor vai te falar, o Senhor vai colocar no teu espírito, não faça isso, ou mesmo nitidamente, ele vai mandar recados para você que você não vai ter dúvida nenhuma. Por quê? Senhor, fala na palavra. E aí você vai abrir a Bíblia e vai estar aquele versículo. Simplesmente, a Bíblia, eu não sei se você sabe, ela tem 800 mil palavras. 800 mil. Mas aquele versículo que você andando na presença do Senhor, você vai falar, Deus, fala comigo. O Senhor vai te dar aquele versículo perfeito, claro, transparente, que você não vai ter dúvida nenhuma da decisão que você vai ter que tomar. Nós vamos estudar esses 3 outros dias a respeito de andando na presença do Senhor. Como que eu consigo isso? Os benefícios que isso me traz? Você vai ver que é uma bênção, é algo fantástico. Vale a pena, não perca o programa de amanhã e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você vai ouvir agora. Pastor Helder Rodrigues. Ontem, meus queridos, nós falamos sobre a oferta de comunhão. E hoje eu quero dar continuidade a este texto que está em Levítico capítulo 3. E diz que a oferta de comunhão deve ser apresentada com um animal ungado, perfeito, macho ou fêmea. E diz o seguinte no versículo 3, deste sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras, que está ligada a elas. E aí no versículo 5 diz, os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha, acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Ontem nós falamos desse texto que a comunhão nos custa, ela exige e requer um sacrifício. E hoje eu quero falar que o nosso apetite revela a nossa adoração. Veja que este texto diz que nós não devemos comer a gordura, mas deveria ser entregue a Deus. Ou seja, a melhor parte, a parte mais saborosa, era um ato de consagração ao Senhor. O melhor é para Deus. O nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas ofertas, o melhor é para Deus. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que Deus trabalha o nosso apetite para refletirmos a glória de Deus. Você sabe por que Deus nos fez com a necessidade biológica de se alimentar? John Piper diz que por duas razões. A primeira é que quando nós comermos, nós devemos comer dando ações de graças a Deus. Cada garfada que você deve pensar, é Deus que me deu. É Deus que me deu condições de me alimentar. E quando você não comer, ou seja, quando você fizer um jejum, você vai se abster da comida, do alimento, para dizer, há algo mais importante do que nutrir o meu corpo. Eu preciso alimentar o meu espírito para viver mais e mais na presença do Eterno. Então, o apetite reflete a glória de Deus. Nós não vamos comer a gordura em consagração a Deus. Isso é sobre a ótica do Antigo Testamento. Além disso, nós precisamos entender que não podemos transferir para o alimento aquilo que a comida não resolve. Então, não transfira para o alimento a ansiedade, o medo, o estresse, porque a comida não resolve isso, são paliativos, nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e levando cativo à presença de Deus. É claro que é importante nós dizermos, meu amado, que esse texto, ele toma um novo significado em Jesus Cristo, e agora nós podemos comer da gordura, de porco, comidas de porco, porque Cristo nos trouxe um novo significado. Na realidade, o Antigo Testamento é uma prefiguração daquilo que viria um dia a ser perfeito, e o que o Senhor estava ensinando àquele povo era, você se consagra parte de comida para ter um coração na minha presença. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo agora declara, tudo o que fazemos e tudo o que comemos deve ser para a glória de Deus. Assim, se no Antigo Testamento havia algumas ações para que nós nos consagrássemos a Deus, no Novo Testamento, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Diante do exposto, meu querido, os nossos apetites não controlados nos desgovernarão. Aprenda isso. Os nossos apetites não controlados nos desgovernarão. Quando você for dar a próxima garfada, faça isso com ações de graça. Quando você for não dar uma garfada, ou seja, se consagrar, faça isso como ato de adoração. Nós temos que entender, meus amados, que os nossos apetites precisam ser controlados pelo Espírito Santo. E aqui eu não digo apenas o alimentar, mas o sexual, o financeiro. Você precisa se dominar, porque senão os seus apetites irão te desgovernar. Que nós possamos viver nesta realidade tão especial, meu querido, que tudo que somos e temos é para a honra e a glória de Deus. Seja fortalecido em Deus. Nós te abençoamos e rogamos que o poder de Deus te envolva e que todos os seus apetites sejam dirigidos e governados pelo Eterno, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, queremos agradecer a tua audiência, que Deus te abençoe, te fortaleça, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e que a bênção sacerdotal seja algo constante no teu dia a dia. Que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que essas bênçãos sejam constantes na tua vida. Agora, o que a palavra de Deus diz de recomendação para mim e para você? Efésios, capítulo 4, no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo e rogamos que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida. Rogamos que o Senhor te ilumine, te alimente, entendendo, meu amado, que nós somos fruto daquilo que amamos e nós desejamos aquilo que amamos. Então, que você possa amar a Deus e buscar as coisas de Deus. Assim, viva na completude do nome de Deus. Nós pedimos a tua paz, Senhor, sobre a vida do teu povo, e que você possa estar, meus amados, interagindo conosco, acessando o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Ore por nós e até amanhã, se Deus nos der graça, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.